Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos numa bala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra entender. No porta-malas tem um pouco, pode crer. Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos numa bala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra entender. No porta-malas tem um pouco, pode crer. Dia e noite sempre estão atentos. Procuram vagabundas pra curtir em seu assento. Opala 7-1, boto de couro. A madrugada começa pra eles, vale ouro. É quando tudo pode acontecer. Prepara os ferros que agora é pra valer. Maluco agora na estia pra fazer a boa. Empurra os ferros nas ideias, não perdoa. Duas putas do banco de trás. Antes ficasse quietas e nada mais. Agora tão na barca, vou morrer é por aí. Pague pra entrar e reze pra sair. Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos no Opala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra render. No porta-mala tem um pouco, pode crer. Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos no Opala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra render. No porta-mala tem um pouco, pode crer. Dia e noite nunca estão satisfeitos. Matar pessoas é o seu divertimento. As vagabundas que suavam em seu travesseiro levaram várias estocadas no chuveiro. Pra que pagar se eles podem ter de graça? A violência em suas mentes nunca passa. Quem sabe um dia pagarão. Por isso mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Use o termo. Vítimas, vítimas, eles querem é mais. O sabor da morte nunca os satisfaz. Boa noite, Bebel, vamo aí. Pague pra entrar e reze pra sair. Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos no Opala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra render. No porta-mala tem um pouco, pode crer. Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos no Opala 7-1. Mete os ferros, põe a onda pra render. No porta-mala tem. Ideia suicida. Pessoas presas em casa com suas famílias. Síndrome de Caim, mas alguém vai morrer. Muitas têm o fim do dia, vai escurecer. Tem um retrato falado dos suspeitos. Bode expiatório da polícia tá no jeito. Cometem um erro, foram com muita sede ao pote. As vagabundas preparam os homens da o bote. Cercado de todos os lados, sem ter pra onde correr. O bala todo perfurado, pode crer. Pacto de sangue, os homens me não põem a mão. Ferro na cabeça, pei, um abraço, irmão.